quando Salomão em fé ergueu a casa do Senhor, um lar tão belo, com ouro e prata, tudo consagrou, as bênçãos de Davi ao altar entregou. Os anciãos se uniram, a voz se levantou, a arca do concerto em júbilo chegou, sacrifícios em abundância, o povo a adorar, na presença do Altíssimo, juntos a clamar. Se encheu da sua glória em adoração. Os levitas em linho, com harpas a tocar, cânticos de alegria, prontos a louvar, a nuvem da sua presença, tão puro. Os sacerdotes não podiam a glória respirar. Em unidade a voz se elevou, benditos os que vêm em nome do Senhor. A arca tão sagrada sob asas de querubins, a aliança eterna entre nós enfim. Cânticos, um só coração, a casa se encheu da sua glória em adoração. Se encheu da sua glória em adoração. A casa se encheu, a glória se fez ver, na arca do concerto, sempre a viver, ó Senhor.